A Operação Costa Oeste, desencadeada pela Secretaria de Estado e Segurança Pública, continua dando dor de cabeça a traficantes e contrabandistas na região. A operação, que começou na quinta-feira, não tem data para terminar. Em Cascavel, por exemplo, policiais militares e civis efetuaram abordagens a ônibus, principalmente os que saíam de Foz do Iguaçu. Várias barreiras foram montadas nas entradas da cidade. Além da PM da Polícia Civil, uma ação chamou a atenção de moradores da região. A participação do helicóptero Falcão 4 da Polícia Militar. Uma ação de repressão ao contrabando resultou em tiros disparados da aeronave contra um veículo Astra que tentava fugir de uma abordagem da PM. Uma das barreiras foi montada na região de Santa Helena, outra em Marechal e outra em Guaíra. A aeronave, por exemplo, utilizada pelas forças, cobriu um raio de 120 quilômetros do lago de Itaipu de forma bastante rápida. O indivíduo que estava no Astra Preto, que tentou fugir, acabou preso. O resultado da ação foi a saída de circulação de um veículo que estava indo para carregar cigarros na barranca do lago de Itaipu. O governo do estado pretende dar continuidade na ação e revelou que existem ainda surpresas que não foram apresentadas à sociedade. O quinto comando disse que a ação coordenada deve prevalecer sobre as demais ações de segurança para a população da região. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.